Meus amigos e meus irmãos, vamos dando prosseguimento à leitura do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz. Página 25. Druso está falando a um grupo de espíritos em prova, que já sofreram bastante no astral inferior e mereceram socorro na mansão Paz, que ele dirige, depois de ter sido também um daqueles que se danavam lá no meio das tempestades magnéticas, sendo perseguido por feras espirituais, espíritos atrasadíssimos e perversos. Mas ele se esforçou e mereceu essa honra, esse privilégio de dirigir a mansão Paz. Sabendo como Deus não fecha a porta àqueles que querem evoluir e ter humildade perante Pai Celestial, mas prossegue aqui o discurso dele, aqueles espíritos sofredores, alguns dementados, mesmo outros deformados, a maioria, dois terços, conta André Luiz, estavam deformados. Mas vamos à palavra de Druso. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos discerna os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Na retaguarda, aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora, quer dizer, o corpo espiritual, que a gente não vê com os olhos materiais, por isso ele chama de corpo sutil de agora, que é um espírito que está falando, com os males que alimentamos em nosso ser, quer dizer, a gente chega do outro lado, levando no corpo espiritual, no perispírito, né? Os males que alimentamos em nosso ser, quando na terra. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. Quer dizer, constringentes, né? Esmagadores. Aqueles que nos pressionam bem constringentes. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão entranhadamente um com o outro, como nós e nossos feitos. Inferno e terra, olha aí, se afinam entranhadamente um com o outro, como a gente, nós, com os nossos feitos, bons ou maus. Nós é que fazemos inferno ou céu, não são questões exteriores, saem de dentro. Inferno, céu, tristeza, alegria. lucidez, loucura, tudo isso é de dentro para fora. Porque só recebemos dentro de nós aquilo com que temos afinidade, de uma maneira ou de outra. Senão nós estaríamos entregues a qualquer bestialidade aí. Cadê a nossa defesa? Que pai miserável seria Deus se não nos desse proteção, digamos, automática. Mas é aquele negócio. A gente passa pelo que merece. Deus nos mostra o caminho a seguir. Jesus, há 2000 anos, não trouxe o novo mandamento? Só agora, 2000 anos depois, é que o Espírito, que nessa última encarnação se chamou Osíris Arur, pôde trazer à humanidade, que já amadurecera um pouquinho mais, o conhecimento da lei do amor de Jesus. Quer dizer, durante 2000 anos, 2 ou 3 ou 4, né, é que foram capazes de absorver o ensinamento do Mestre. Basta ver pelos próprios evangelistas, só João é que registrou o novo mandamento, os outros 3 não registraram. Olha que eram espíritos iluminados, hein? Natura non facit salto, a natureza não dá saltos, não dá mesmo. Bem que há ocasiões como esta, em que a evolução da humanidade é apressada pelos fatos terríveis, que a humanidade só vai assim, daqueles que estão registrados no Apocalipse, que não é uma decisão ditatorial de Deus. O Apocalipse apenas retrata que a humanidade colheria o que vai colher aí, porque semeou. Foi a bondade do Cristo que permitiu a João receber o Apocalipse como um aviso aos amigos. Ó, gente, se vocês forem por essa rua, vão cair naquele buraco lá. Vocês vão se quiserem. A humanidade foi, ó. Vamos observar o que vai acontecer agora nesses tempos finais. Mas Druso prossegue. Achamos-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei de Deus? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu no passado. Como trilhar o caminho dos anjos de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos à memória ao mergulho nas sombras? É aquela história, está falando aqui, ó. E quando você tiver remorso, você não pode subir, você tem que livrar-se do remorso, corrigindo o que fez. Druso realizou ligeira pausa e, depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu em tom comovente. Em derredor do nosso pouso de trabalho, a mansão Paz, pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no aviltamento de si mesmas. O céu representa uma conquista sem ser uma imposição. O céu, vamos repetir, representa uma conquista sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, incorruptível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a trévoa luz de nossas criações individuais. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. O espírito em harmonia com os desígnios superiores descortina o horizonte próximo e caminha, corajoso e sereno, para adiante, a fim de superá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, ou de si mesma, se for aquela, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Isso aqui é muito sério, hein? Aquele ou aquela, né? Que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, que Deus trilhou um caminho de paz e realizações para nós, né? Quebrou a corrente das bênçãos divinas, saiu do caminho, o que ocorre? Aquele ou aquela? Modela a sombra em torno de si mesmo ou de si mesma, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar. Somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa, nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda, sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento. Mas dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino? É possível refazer o destino. Olha o alertamento aqui para nós. Solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Todo dia é dia de renovar nosso destino. Como dizia o irmão Zarur, renovar ou morrer. Mas Druso prossegue. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos ainda a reaproximação preciosa. Dependerá desse modo de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e nossos pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Ante a pausa que o instrutor imprimiu às suas considerações, diz André Luiz agora, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Bem, paramos hoje por aqui. Vocês vão meditando nas lições que aprendemos, por força da misericórdia divina. E depois, no próximo programa, daremos prosseguimento a assunto tão importante, porque é necessário, é urgente desenvolver-se a política de Deus. E o grande passo, depois da proclamação do novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, ordem do Cristo aos seus discípulos, e do reconhecimento de todos nós por graça, da ação da LBV e da religião de Deus a partir do templo da boa vontade, necessário se faz trazer à terra a política de Deus.